Olá pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos musicais na escala de Fá maior. Então pessoal, esses intervalos é a continuação dos outros intervalos das outras escalas que já estudamos anteriormente. Então essa é apenas uma continuação, ok? Só relembrando pessoal, que na lateral deste blog, em categorias, temos a seção de intervalos. É só você clicar ali, vai ser direcionado para algumas páginas onde estão escritos, né, os outros intervalos com as outras escalas. Né, no caso, os outros intervalos musicais com as outras escalas para você treinar no seu violão e também na sua guitarra. Ok, pessoal? E também relembrar que a repetição dos intervalos é uma das melhores maneiras para educar o ouvido e depois conseguir tirar a música de ouvido, né, com tranquilidade, ok, pessoal? Então a gente tem que repetir várias vezes o mesmo intervalo até a gente conseguir identificá-lo e desta maneira no momento de tirar as frases de ouvido e até mesmo fazer os acompanhamentos musicais vai ajudar bastante, ok? Então, até o nosso próximo encontro.